02 a bordo para acionamento táxi e decolagem torre 118 decimal meia dúzia com voo Alfa Vitor Juliette. Para o táxi 73895, PAB 50, alterna com fim, tem 4 de autonomia. Então, 3895, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118, decimal meia dúzia, bom voo. Ok, livre táxi à direita, Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta. Lá chama a torre 1186, da 3895. Passando 0620 para 0503514. Desça para 2000 pés, ajustado no 013, informe localizador. Para 2000 pés com 1013, reportará no LOC 5414. Força aérea 2162, serviço radar está encerrado, vai passar a posição coral. Chame Ilhéus 120, decimal 1. Whisky Golf Foxtrot, identifique, desça ao nível 050, chegada a Mari. Da pista no zero, o vento é de 150 graus com 10 nós, altímetro 10 no 3. E a linha decola da 10, tá? 3893. Tango Serra, bom dia, identifique, desça ao nível 040, oi na Pro de TAP. Positivo 40 na Pro de TAP, o Alfa Tango Serra. Equipe 5414, torre 118, decimal meia dúzia. 18-6, estava no localizador agora, muito obrigado, senhor. Corre, Salvador, 35414, estava no localizador da 10, já com campo à vista. 35414, autorizado pouso na pista 10, o vento é de 140 graus com 10 nós, os primeiros 1.200 metros estão indisponíveis. 35414. Então, 3895 decolou aos 44, chame o controle, 119 decimal 35. 119 35 3895. Está com 99 para o táxi. Iente 99 a bordo, está autorizado o táxi da direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta, até lá na minha escuta. Quando lá chame torre 118, decimal 62, eu tenho um bom voo, gol 1777. Ok, direita aqui Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta, lá 1862, 1777. Bom dia. Viu? Salvador, Etan 3191, informação mais, autorização 360, Galeão. Etan 3191, no cópia? Siga. Etan 3191, autorizado Galeão, nível 360, via Upzulu 14. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à direita, subida da El, transição Blaze. Frequência do controle 119.35, transponder 5454. Na pista 0, vento de 130 graus com 10 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Teste 5414. 454, transponder, TAN 3191. Correto, portão 02, estando pronto para pushback e acionamento, TAN 3191. Foi para. Salvador, muito bom dia, gol no 777 na Delta. Gol no 777, seguinte, mantenha a Delta. Mantenha. Mantenha, ali mantenha 17, Alfa Vitor Juliette. Alfa Juliette Golf, boa tarde, Teresina 400 no Angada Aerostar, pronto, cópia. Só confirmando a intenção de decolagem 10017. Gente, Papa Romeo Alfa Juliette Golf, autorizado Teresina, nível 400, via Upzulu 20. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à esquerda. Subida Momo, transição Flock. Frequência do controle 119.35, transponder 5422. Solo Salvador, trip 5414. Alfa Juliette Golf, poderia confirmar só o transponder? Correto, pátio 5, reporte para acionamento Alfa Juliette Golf. Livre acionar, reporte pronto para o táxi Alfa Juliette Golf. Trip 5414, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da taxiway Kilo. Alfa reportará antes da Kilo, Trip 5414. Salvador, muito bom dia, Azul 4107. Azul 4107, bom dia, Rio de Janeiro 360, portão 08, cópia. Afirmativo, nosso escuta. Azul 4107, autorizado Rio de Janeiro, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolada pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à direita. Subida da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponde a 5462. Centro autorizado Rio de Janeiro 360, pela Upper Whisky 50, decolada 10, com 1.200 deslocada, curva à direita, na da EL de NER. 1935, controle 5461, na transponder azul 4107. 119.35, controle e 5462 no transponder. Sente, 119.35, 5462 no transponder, azul 4107. Reporte pronto, portão 08, azul 4107. Permanente. O fundo 777 decolado aos 50, chame o controle, 119, decimal 835, 1935. 1935, bom dia. 77. Bom dia, 777. Suba ao nível 320, saída da EL. Da EL 320, 77. Alfa Tango Serra, curve à esquerda para o 040, limite ao localizador. Estilo esquerda 040, limitado ao lock, Alfa Tango Serra. Alfa Vitor Juliette, autorizado a decolar da pista 17, vento 150 graus com 10 nós. Meu Alfa Juliette Golf, autorizado táxi até a Papá, reporte para o cruzamento da 1735. O Whisky Golf Fox, seu solo foi o 52, ao liberar a direita, chame o solo em 121.9. Vitor Juliette decolou aos 52, chame o controle em 119.35. 119.35, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, muito boa tarde. Alfa Tango, Alfa Vitor Juliette, decolado da 107 na sua escuta. Whisky Golf Fox, bom dia. Autorizado táxi via Alfa, confirme o parte destino. A Vitor Juliette. O pátio 3, o primeiro à esquerda, pátio da aviação geral. Seguinte, então autorizado Alfa, primeira à esquerda aqui, o pátio 3, atento ao sinalizador Whisky Golf Fox. Avião 040, Alfa Tango CA. Desce e mantenha 3 mil pés, ajuste 1013, Alfa Tango CA. Desce 3 mil, ajuste padrão, Tango CA. Azul 4060, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 3, informe o localizador. 2013, pode completar com a Renata? Está afirmativo. Voe na prova de Serra Vita 366. Desça para 2.500 pés. 2.500, 366, 740, 60. Tango Serra, direita, proa 065. Direita, 065, Tango Serra. Fala Salvador, Tango 3191, puxa bem acionamento, portão 2. Autorizado, reporte táxi, Tango 3191. Portará até 3191. Autorizado ingresso, contorno a parte principal após Juliette Alfa até ponto de espera da Delta, quando lá, torre 118, décima meia dúzia, tem um bom voo, Alfa Juliette Golf. Desça para 2010, ajuste 1013. A banda direita 075, desce 2013, repartará no off, o Alfa Tango Serra. Autoriza Tango Serra a descer até 1.700 com referência. 3.000 Alfa Tango Serra. 2.000 Alfa Tango Serra. Autoriza a descer até 1.700 com referência visual. Negativo, manter a distância 2.000 pés, ajuste 1.0 no 3. Então 8001 atingindo nível 060. Então 8001 desce ao nível 050. Descendo ao 050, então 8001. Tango Serra, esquerda pro 065 pro localizador. Esquerda 065, Serra. Os fundés nós. Agilize as manobras na medida do possível. Por aqui tá 075. Oi na Pro de Duna. Onde é o Pro de Duna, Serra? Estabilizado R9, Azul 4060. Azul 4060, complete final do R9, chamei 8086. 86. Então 8001, confirma indicada. 250, tá 8001. Reduzir para 2209, está 8001. Redução 220, está 8001. Frente. Afirmativo, estão deslocados a 1200, aguardando a liberação para o pouso do 4060. Vitor Juliette, controle. Papa Tango Alfa, Vitor Juliette, controle Salvador. Prossiga, controle, Juliette na escuta. Qual destino? Toque arremetido em, em Vera Cruz e regressa para Salvador. Sete. Então, 8001, sobre vetoração, mantém a proa, limite ao localizador. Mantém a proa, sobre vetoração, limite ao lock, tá? 8001. Então, 8001, reautorizado 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.000, ajuste padrão no 0 no 3, então 8001. Solo TAN 3-1 navegando para o táxi com 1-4-4 a bordo, alternativa Guarulhos, 3:30 de autonomia. Tarde, azul 4060, autorizado pouso, pista 1-0, o vento de 140 graus com 10 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Gente, cabeceira deslocada, livre pouso azul 4060. Na subida, na sua escuta. Alfa Romeo, Alfa Juliette Golf, contato radar, nível 400, saída Momo Flock. Momo Flock, 400, Alfa Juliette Golf. Capitão do curso do localizador, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, complete final, chame torre 118.6. 118.6, Tango Serra. ...8001 para o localizador, direita para o 070, reposto estabilizado. Direita 070, está autorizado ILS, então 8001. Afirmativo, 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. 2.000, no 0 no 3, então 8001. Solo azul 4107 do portão 8 para posicionamento. Autorizado, chame táxi azul 4107. Chamando a táxi 4107. Salvador, boa tarde, Alfa Tango Victor Golfier. Firme. Alfa Tango Victor Golfier, comandando o nível 090, está agora 57 de Salvador, sem contato com o Recife, para início de descida. Indicativo da aeronave, acionado 4152, confirme. É o Alfa Tango Victor Golf Echo. Tango Vitor Golf Eco, esse inicialmente nível 080, aguarde descida. Ok, descendo para o 080, Vitor Golf Eco aguardando descida. Controle, Alfa Vitor Juliette na vertical do farol da barra. Alfa Vitor Juliette, nenhum travo no setor, informar sequência livre para coordenação. Frequência livre para coordenação, chamada no regresso, Alfa Vitor Juliette. Azul 4060, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi do Aquilo. Via Alfa, reporte antes da táxi do Aquilo, Azul 4060. Estabilizado, localizador, Campo Avista. Então, 8001, complete final, chame torre 118.6. 18.6, 3001. 0 na Delta, pronto. São 3-1, avião autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento de 160 graus com 10 nós. Alim decola da 10, São 3-1, avião. Então, 8001, está 4 milhas externo. Alfa Tango Serra, autorizado pouso na pista 17, vento de 160 graus com 8 nós. Alfa, autorizado pouso. continue a aproximação para 1-0, aguarde pista livre. Aguardando, 8-1. 5 alternando 2545. 2685, 2545. Alfa Direct Golf, boa tarde. Vai. Eu não posso 3 apontar para ingresso, o parque principal, o parque para a reserva. Taxi 2-1, parque 107, taxi 1-0-1 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna campeão. Iso 4107, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118, decimal 612, bom voo. Juliette Alfa até o ponto de espera da Delta, 256, controlando o 4107, bom dia. Yeah. Serra no solo 05, pátio é o 415. A Cruz 045, confirme o pátio e a pista que está qual? Sala 05, seu pátio é o número 4 ou o número 5? Autorizado, retorno para o pátio 5, Alfa Tango Serra. É. TAM 3191, decolado de Salvador, é o 06, chame o controle, 119, decimal 35. 1935, TAM 3191. TAM 8001, autorizado pouso na pista no 0, vento de 160 graus com 7 nós, cabeceira no 0, deslocada 1200 metros à frente. Ciente, o TAM 8001, está autorizado pouso, pista no 0. Afirmativo, cabeceira deslocada a 1200 metros. Ciente da cabeceira deslocada, TAM 8001. Da companhia passando através do portão 612 agora, após a passagem da mesma, ingresso no pátio principal, portão 09. Pode passar na nave da companhia, ingresso para o portão 9, eu sou 4460. E já estamos no Lucópia. Autorizado o voo local, só permitido em Veracruz, decola da pista 17 com curva à direita, corredor axé, restrito a 1000 pés até o farol da barra ou liberação do controle, frequência do controle 119.35 e o transponder 0253, Juliette Tango Zulu. Zulu correto no pátio 5, operacionamento táxi e decolagem torre 118, decimal 612, bom voo. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Michael, meu voo. Passando nível 210, respeita 150, no procedimento Mário. Papa Romeo, Michael, meu voo, essa identificação, chegada Mário, desça nível 050. Desça no 050, o Michael, meu voo, gostaria de. Pousar na pista, mantém a chegada, aguarde a coordenação com a torre. Mike, Romeu, Cuxa. Papatango, Vitor, Golf Eco, é autorizado, descida nível 040. Victor, Golf Eco, reautorizado para 040. Solo 08, libera a direita, chame a solo, chame o solo, 121, decimal 9. Direita, 219, tá, 8001.